so. Okay. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 265. Eu sou a Vilas Júnior, estou com mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. Eu estou aqui também com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Estou aqui também com Wesley. Olá! E com o nosso convidado recorrente, Luke Lucas. Sou eu. Uhul! Então hoje a gente vai falar de um tema escolhido pelo nosso convidado recorrente, inclusive. Olha aí. Né? E que estamos atrasados, né? O podcast era para ter saído semana passada, mas inúmeras questões fizeram ele ser atrasado. Então, o tema tá atrasado, mas paciência. Isso acontece. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre famílias em animes, né? Que é uma coisa muito difícil, né? De aparecer. Aparentemente, muitos personagens de anime não têm família. Pelo menos que parece, em alguns animes. Mas hoje a gente vai falar de alguns que tem, tá? Animes escolares, especificamente, né? Que eles não têm família. Pois é. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Antes, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz, que é ler comentários da edição passada. Então, vamos lá. Então, na edição passada, edição número 264, nós falamos sobre animes que envolvem atuação, né? Foi o tema da Rafa. E a gente teve alguns poucos comentários. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu queria começar antes de comentar os comentários, porque teve ainda menos votação, né? Teve a enquete lá, a enquete que eu perguntei qual dos animes que não estava no cast e que envolvia artes cênicas que faltou, né? Teve pouquíssimos votos, mas quem ganhou foi o Shoujo Kageki Revue Starlight, que é o anime que o Luke, inclusive, gosta bastante, né? Ele gosta. Não sei qual que é. É o da girafa que fala. Gosto. Isso eu gosto. Gosto. Muito bom. Exato. É isso aí mesmo. Enfim, agora sobre os comentários, tivemos alguns comentários lá no Anime Coach. Teve um comentário de uma pessoa anônima que eu não faço ideia de quem seja, mas eu chutaria, caso tenha saído do passado obscuro, considerando o que são pessoas anônimas, que possa ter sido um conhecido nosso antigo. Mas, enfim, como o nome tá anônimo, eu não sei se é essa pessoa, né? E eu não vou nem revelar pra vocês, porque vai que não é. Então, mas ele simplesmente comentou, muito fera. Então, é isso aí, muito fera. Esse podcast passado foi um podcast muito fera, é isso aí. Temos agora também o comentário da escritora, nossa querida Janilza Pereira, que vai ser lido pela Rafa, né? Como é de costume. Né? Bem curtinho essa semana. Saudações de atuação teatral e de outros estilos ao Kyodai Podcast. Felizmente, sim, conheço os animes citados e entre eles tinha de estar lá, né? Não se preocupe, não vou falar de Showa Gikuroku Hakugo Shinjuku, porque, bem, foi um anime muito citado em sua época por todos nós, de uma forma ou de outra. Apenas lamento que não houve uma legenda definitiva para o anime em si. Até teve os três primeiros episódios e nunca mais. Algum fansub pegar por inteiro não custa sonhar, né? Espero algum fansub pegar por inteiro, não custa sonhar, né? Só surpresa que ninguém citou Glass no Kamei. É porque é velho. É por isso, escritor, porque é velho. É porque Glass no Kamei. Eu chuto que ninguém aqui viu. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Na minha lista, mas não vi. Mas, inclusive, estava na enquete. Que está lá no YouTube. Olha aí. E ficou em segundo lugar. A gente lembrou. Alguém lembrou que existe. Aham. Uma pessoa votou. Então. Glass no Kamei é que encaixa bem no perfil do tema. Cheguei a dar uma olhada na versão 2005 deste quem sabe, acabe vendo na íntegra para entender do seu impacto e influência. O meme dos olhos arregalados de branco vem desta obra. Ademais, quanto ao próximo tema, vou fugir dos óbvios, a não ser que alguém acerte sem querer. É isso aí, se cuidem e até mais. Não entendi muito bem a última frase dela, não. É, quanto ao próximo tema, eu vou fugir dos óbvios. Tem óbvios em família? Pra mim, não existe família em animes. É o padrão, não ter família. Mas tamo lá. É só anime... Ah, não existe. Ter okay. Família no nome do anime, né? Fora isso. Só se for. Ah, pode ser o Chūkyōgai. Pode ser o Chūkyōdai. O Chūkyōdai. Família. O Chūtenkazoku. Todos esses são... O Chūtenkazoku. A gente não vai comentar hoje como principal, por isso que eu tô citando, tá? É... Então, os que tem Kazoku no nome, todos são família, né? Porque literalmente quer dizer família. Pois é. Sei lá, Sazai-san é família também. É. Shin-chan. Shin-chan também é família. A família do Shin-chan, né? Tá. É isso, né? Simbora. É isso. Eu tenho um comentário. Okay, então, temos um comentário da edição passada, na edição atual, por um participante recorrente, mas que não. Na verdade, mesmo. É de duas edições atrás, porque eu não pude participar do Indicações ao Oeste. Olha aí. E que eu tava com uma dor de cabeça terrível. A gente falou da tua indicação, dormindo. Só pra avisar. Tô sabendo. Eu quero agradecer o Arthur ter gostado de Garotos Cavalo. De ter muito bom. A indicação. Porque não é fácil, cara, porque é muito preconceito mesmo. São Garotos Cavalos, né? É muito difícil o pessoal pegar pra assistir. É um puta anime de esporte, fico feliz que ele gostou. Eu posso falar fico de feliz. Uma coisa sobre Garotos Cavalos? Garotos Foi. Cavalos ganharam o melhor jogo de celular do ano no Game Awards. Sim! É verdade! Menino! Eu joguei um pouco, mas é gacha. E assim, pra mim, a gacha é foda. Eu não consigo. Tem algo... Tem algo em mim que me impede de jogar gachas. Eu tento nem participar das coisas pra não ver certo. Mas fico feliz que ele gostou da Tokai Teiô, a menina que mais sofreu mais que Jesus. Eu queria dar uma da Tokai Teiô no meu quarto pra venerar essa garota que falou. E a Rice Shaw, é claro, também, que é a grande vilã maravilhosa. Em breve veria a terceira temporada. Muito bom. Tá bom, então é isso aí. Beleza. Tranquilo. Então, esses foram os comentários da edição passada. Eu não sei que alguém tenha mais algum comentário. Esses foram os comentários da edição passada. Então, na próxima edição, vocês comentam aí o cast da semana, né? Eu já tô preparando aqui a enquete enquanto a gente tá falando. Provavelmente só vai sair depois, né? Mas é isso. Vamos então para o tema dessa edição. Luke Lucas, nos explique por que animes de família, ou família nos animes. Dia 8 de janeiro, de dezembro, era o Dia Nacional da Família. E isso sai com a minha ideia lá do... É sobre músicas e anime, é isso? Sim, era sobre anime. Que eu não tinha ideia para temas, então eu roubava do Dia Nacional e botava no tema podcast. E é isso, né? Família é um negócio que, por muito tempo, foi uma moda que era vamos tirar a família de qualquer jeito da história, né? Vamos fazer eles viajarem, vamos fazer eles trabalharem fora, porque é um personagem a menos, né? Para você fazer a caracterização. E também você dá uma liberdade pro protagonista da história poder fazer o que quiser, né? E como não tem uma família para se preocupar com ele saindo de madrugada... Ou não tem uma família para perguntar por que você está trazendo essa pessoa para minha casa, eu nem conheço ela. Então, essa liberdade o pessoal achava legal, fora não ter que fazer a mãe e o pai da pessoa. Né? Porque normalmente o design de um pai e mãe em anime é o boneco mais alto e com cara de velho. É sempre assim. Não tem muita. Às vezes vontade, nem cara de velho tem. Né? Tipo a mãe do Bakugou, que é o Bakugou com peitos. Assim. É verdade. Exatamente. E aí, teve uma mudança assim, nos últimos tempos, e é algo que eu gosto bastante, que é, não, vamos trazer a família, vamos trazer vamos ver o que afeta o personagem, afetar também a mãe e o pai do personagem, né? E eu acho muito interessante. Eu acho... Normalmente são personagens que eu gosto, sabe? Então... Eu posso colocar uma coisinha só nisso aí? Eu acho que essa era uma coisa muito relacionada a anime shonen. Porque eu sinto que... E shoujo também, né? Porque eu sinto que histórias seinens, né? Mesmo aquelas histórias seinens que não são exatamente mais pesadas ou coisa do tipo... Eles tratavam bem, sempre bastante de família, né? Em filme também tem bastante de família. Como foi falado aí, Sazae-san a obra mais famosa do Japão, é basicamente um sitcom sobre família, né? Então não é que os animes não tratavam, mas de fato, eu concordo 100% com aquilo que falou. Essas obras mais famosas, principalmente pra gente aqui do Ocidente, que acabam enquadrando sempre, geralmente nas categorias de shonen e shoujo, a família era muito deixada de lado. E quando aparecia, e ainda acontece isso muitas vezes, a família é sempre um ponto de trauma pra pessoa, sabe? Eu acho que tem aparecido mais famílias legais. Isso que eu acho mas legal. O Sazae-san, do seu exemplo, é dos anos 70. Mas é até hoje, né? Nos anos 2000, né? Mas foi até hoje, né? Mas começou nos 70, né? A criação da família apareceu. Não, tudo bem, mas... posso citar outros exemplos de seinen aqui bastante, que a gente pode colocar. Você quer que eu cite? Mas... seinen. Muito na época da Golden Age, pra mim, que é quando eu acompanhei anime, né? 2000, 2010. A moda era desaparecer com os pais. Completamente. Tirando super campeões que deram pai pro Oliver, né? O padrasto brasileiro. É verdade. Que aí é outra história. Aí é outra história, de fato. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Mas aí entra a pergunta importante. Família é quem cria? Sim! Com certeza. Sim. Sim, não tem uma, absoluta. Não há nenhuma dúvida no nosso caso sobre isso. Pronto. Todo mundo sabe que o pai do Gohan é o Piccolo. É óbvio que isso foi ele que criou. É. Não tem nem questão. Ele e o senhor robô. Senhor robô! Uma família ali bem unida. Agora, o Ivolás perguntou na época da podcast do tema e tudo mais. Eu não considero amigo família. Amigo é amigo. Pode ser que seja muito unido, mas é ainda amigo. Família é outra coisa. Não, eu concordo. Eu não sei por que você falou. Porque eu falei de amigo? Não, porque tem pessoas que consideram o círculo de amizade a verdadeira família, entendeu? Não é desse tipo, né, que a gente tá tentando pensar. Uhum. Eu acho que, nesse caso, é a família quem cria nesse sentido, realmente tá. Vamos supor... não dá pra muito pensar nesse negócio de ciclo de amizade. Exemplo, Sagidrop. Qual? Sagidrop. Sagidrop. Sagidrop é família. E aí? Bom, até demais, né? Até demais. Ali o Nil de verdade, né? Complicado. Ali é medo. Medo o anime. Ah, sim. O anime é perfeito. Eu não falo nada sobre o anime é ótimo. Termina super bem, inclusive. Só que tem uma fanfic aí que tenta acabar com a história. Não sei porquê. Pois é. Se é excelente mangá de 4 volumes, eu gosto muito. Isso. Mas enfim, né? Então, temos aí para celebrar as famílias dos animes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre elas e sobre animes que falam bastante sobre família, né? Porque também a gente podia pegar animes que falam sobre família, como o Luke diz, mas ainda é meio distante. Acho que só teve um caso que foi meio assim, que não é parte essencial, né? É parte importante da história, mas não é ou essencial. Mas acho que os outros todos pegaram exemplos de famílias mais... Que são, tipo, os protagonistas, né, da história. E eu tô bastante curioso pra ver o que vocês vão falar sobre essas séries. Embora eu admito que eu conheço a opinião de vocês sobre todas elas, né? Uhum. Enfim, é isso. Vamos começar o nosso cast falando do anime da Rafaela. Olá, pessoal! Então, como primeira, né? Oh, meu Deus do céu! Como primeira de sempre... Eu vou escolher um filme, que é do Studio Madhouse, e é o meu filme favorito do Mamoru Hosoda. Ele foi o primeiro filme que eu assisti desse diretor, E ele continua invicto no meu coração, gosto muito dele. E é o Summer Wars, que, cara, quando o tema foi definido família, a primeira obra que veio na minha cabeça foi esse. Porque é uma família gigantesca e o filme é todo voltado no elenco dessa família e eu acho sensacional. Porque o que acontece, né? Vamos lá. Nós estamos num universo, vamos dizer, um futuro, talvez até próximo, onde existe um mundo virtual chamado Oz. Esse mundo virtual, basicamente, é como se fosse um metaverso, né, que o pessoal da Meta queria criar. E tal, você vai ter o seu avatar lá e, basicamente, você pode viver dentro desse mundo, viver no sentido de que você pode fazer tudo nele. Você pode fazer compras, você pode ir ao banco, os controles, por exemplo, dos semáforos, da água, da energia, da cidade, tudo é dentro desse sistema chamado Oz, que é um sistema mundial, certo? E é aí... A utopia maluca que o pessoal da Meta queria botar em prática. Exatamente. Que não vai acontecer porque eu acho muito perigoso. É o metaverso. É o metaverso, exatamente. Aí, o que acontece? Nós temos o nosso protagonista, que é o Kenji. O Kenji, ele é basicamente um adolescente. E ele estagia... Diga, pode falar, Vilas. Não, você ia complementar, né? O conceito de metaverso é bem anterior a essas loucuras que a Meta foi mais nova. E ah, sim. Essa série é muito mais baseada em um outro metaverso que existiu por muito tempo. Hoje eu não sei como é que tá, acho que meio que morreu por causa de um monte de treta que aconteceu dentro, que era o Second Life. Sim. Mas Second Life ele literalmente foi praticamente o que esse filme é. Ele chegou a ser basicamente o que esse filme é. Tinha agência de banco, você podia fazer compra, fazer coisa. Tem toda uma história super complexa de como o Second Life era literalmente um metaverso real que as pessoas viviam só pra ele. Uhum. Pronto. No caso, aí a gente tem o Kenji, né, que é o protagonista desse filme. Ele basicamente é muito bom em matemática, certo? E ele trabalhava como estagiário exatamente para esse mundo, para Oz, né? E aí ele tem uma senpai, ao qual ele acha muito legal, que se chama Natsuki. Essa Natsuki chega do nada na sala do pessoal, né, que estava trabalhando, e fala, cara, eu preciso arrumar alguém para ir visitar a minha família no interior. Tchau. E aí o Kenji, ele basicamente se oferece pra ir com ela, né, visitar a família no interior, porque vai ser o aniversário de 90 anos da bisavó dela, né? E aí a Natsuki, ela basicamente inventa pra todo mundo, quando ela chega lá no interior, que o Kenji vai ser o noivo dela, e ela vai apresentando ele pra todo mundo da família. E aí a gente vê uma família gigantesca, são muitos tios, muitos primos, muitos netos, muitos bisnetos, e é primo de segundo grau, terceiro grau, e é casado, e tem olha, uma família imensa, e essa é uma família muito tradicional no sentido que eles são vindos dos clãs de samurais, certo? E a matriarca da família, que é a que tá fazendo aniversário, eu acho que o nome dela é... Saeno, deixa eu olhar aqui no... Sakai, olhando aqui no mal. O nome dela é Sakai, e ela teve, como eu posso dizer assim, ela é extremamente conhecida, né, dentro da região onde ela mora, principalmente porque ela é uma das pessoas mais antigas, né, daquele lugar. E aí o que acontece, né, o Kenji e muitas pessoas ao redor do mundo acabam recebendo um e-mail, assim, anônimo, que tinha um password codificado, onde era pedido que fizessem a decodificação desse password. E aí o Kenji, ele pega isso e, como bom matemático, praticamente gênio, ele consegue decodificar esse password. E, cara, meio estranho, porque ele literalmente só recebe um e-mail de uma pessoa totalmente estranha, que ele nunca ouviu falar, Ele decodifica o negócio e manda a resposta de volta, sem nem parar para pensar nas consequências dos seus próprios atos. E o que aconteceu? Apareceu um vírus dentro do mundo de Oz, que aquele password era exatamente das barreiras de segurança, né, desse metaverso. E aí a gente tem um vírus chamado Love Machine, que ele rouba os avatares, né, das pessoas, né, que basicamente ele sai roubando os avatares de todo mundo. É, não foi só o Kenji, tá? Muitas pessoas resolveram esse password, mas parece que ele foi o primeiro. E o avatar dele foi o que foi swapeado, vamos dizer assim, por essa Love Machine. Essa Love Machine, ela começa basicamente a destruir tudo dentro do metaverso. É, lembrando que o metaverso, ele afeta a vida real, por causa que ele controla os semáforos. Então teve muitas situações de trânsito, porque os semáforos estavam funcionando completamente incorretos. Teve problema de água, porque os hidrantes estavam soltando água automaticamente quando não era para fazer. É, teve muitas situações perigosas onde acabou tendo incêndios, né, problemas de rádio, assim, né, de transmissão, de televisão e tudo mais. Tudo isso por causa desse Love Machine, né? O Kenji, dentro da família da Sakai, eu acho espetacular isso, é que dentro da família dela tem vários tipos de profissões, todas elas muito envolvidas com, por exemplo, situações de perigo. Tem bombeiro, tem policial, tem médico, tem tudo que você imaginar. Tanto que o próprio Kenji, quando descobriram que ele tinha sido a causa, supostamente falando, de tudo isso, a foto dele apareceu no jornal e um dos tios da Natsuki já prendeu ele e levou pra polícia. Porém, como a situação estava ficando totalmente fora de controle, né, eles precisavam parar esse vírus de todo jeito. Não sei porquê, mas talvez porque a família é de samurais, então eles têm esse intuito familiar de proteger. Eles tomaram para si essa situação, principalmente porque estava causando um puta transtorno em várias cidades, né, daquela região. E aí, eles vão basicamente tentar lutar com esse Love Machine dentro do metaverso, né? Além de tentar, aos poucos, consertar a situação de alguma forma e tal. Pronto, eu acho que essa é a premissa, né, do filme. Ele é um filme que, cara, você não consegue tirar os olhos da TV, por causa que são muitos detalhes, muita coisa acontecendo. São personagens muito carismáticos, tem todas essas tramas familiares, onde tem filhos que não são filhos de verdade, e os parentes que estão envolvidos e que eles precisam resolver o problema, e a galera tentando arrumar coisas para resolver. Eu acho super foda, porque, por exemplo, eles estavam sem internet, teve um cara do exército que trouxe uma antena do exército para eles usarem internet. Tava sem computador, o cara que era vendedor trouxe a porra de um servidor de universidade pra casa pra poder a galera usar o computador com o menor lag possível. Aí eu fico, mano, essa família, o que que é essa família, velho? Ele tem tudo isso aqui, sabe? E a Sakai, que é a bisavó, mano, que personagem incrível, sabe? Assim, eu gosto muito dela e tal. Ela tem uma presença muito marcante, até porque é o aniversário dela, sabe? E ela chega lá e bate a mão na mesa e faz acontecer, e eu acho maravilhoso. E assim, é um anime e é uma história fantástica, então a resolução do problema, né, não vamos comentar sobre isso, mas tudo se resolve em algum momento. E eu acho esse filme sensacional. Basicamente é isso. Por favor, comentários. Ele é tão bom que ele fez Digimon antes, né? Repetiu isso. Depois fez de novo e mais uma vez. Impressionante. Exatamente. Outra história que ele gosta. Né? E ele fez de novo recentemente com outro filme Belly também. Que eu não. Assim, São dois temas que o Hosoda gosta muito, que é família e metaverso, aparentemente, né? Tem três tem pelo menos três filmes de família, né? No qual dois são bons, né? Um é o preferido da Rafa, o outro é meu preferido e o outro é uma bosta. É o Beast. Desculpa. O do bebê. É o Beast. O do bebê. Eu gosto. Ah, o do bebê. Não, ele é chato. Não, o outro é ótimo. Esse outro aí que você tá falando é ótimo. O outro é chato. O do bebê eu gosto. O Mirai no Mirai. Putz. Chato, e olha que foi pro Oscar, viu, gente? Mirai no Mirai não merecia ter ido pro Oscar. Ah, mas, até aí, o Demon Slayer tá indo pro Globo de Ouro e é só três episódios colados. Então. Mesmo, né, véi? Porra. Meu até Deus. Aí, se for esperar que a indústria americana saiba escolher obras de animação boa pra competição, a gente tá esperando demais, né? Assim, né? Considerando as opções do ano, né? Talvez por causa que o Hosoda é um diretor famoso. Teve bastante. Teve opção. Tinha opção. Então, não, mas eu acho que é porque o Hosoda é um diretor famoso, entendeu? É mais por isso. É, ele já tava meio que cotado já há um tempo. Já, é né? Isso, foi por popularidade. Mas enfim, então eu gosto bastante, apesar de ser uma mentirada inacreditável. Mas eu acho maravilhoso. Ele é muito divertido, ele é totalmente descolado da realidade. Mas é maravilhoso, é divertidíssimo. Eu acho que ele usa o potencial da animação quase que ao máximo, e isso que eu gosto, né? Mas, enfim. E antes que alguém falar, mas ele tá falando do metaverso, que é um negócio... mas ele tá usando como um pano de fundo pra contar uma história de fantasia maluca, né? Porque ele não se aprofunda em nenhuma das questões. Então, Mas pelo menos a parte de família, eu acredito que ele aprofunda bastante, assim. Pelo menos a questão de... Eu acho que ele se aprofunda mais no metaverso em Belly, e ainda assim é pior do que nesse filme. É porque ele quer, do nada, fazer uma história de Bela Adormecida dentro do negócio. Exato. Esse aqui ele viaja muito mais, assim. É o ponto, tipo, os caras conseguem controlar, o vírus consegue controlar o arsenal nuclear do mundo através... desse avatarzinho de metaverso. Digimon tem isso também. Exato. Então, né? Mas é legal, é muito bom, tá? Isso não é uma crítica no geral, não, porque o anime tem que se propor a ser verossimilhante, né? Mas é maravilhoso. Bom demais. Assim. Às vezes vocês já conheceram uma família assim, eu já participei de almoço de jantar de uma família gigantesca, assim. Eu tenho uma família gigantesca. Então, caramba. É divertido porque é uma loucura, né? São várias e várias pessoas diferentes, de vários tipos de criações diferentes, conversando ao mesmo tempo, uma barulheira. Aí tem o tio que fala merda e todo mundo briga com o tio e sai brigado. Aí depois tá se amando no final. Minha família é bem isso, mas admito que depois que minha avó faleceu, ficou mais complicado. Mas é Oi. Isso. Papel da matriarca, né? Pois é. Faz sentido. Faz bastante. Mas, excelente filme. Rafa, vamos àquele momento seu de falar quais são as próximas edições do podcast. Ai. Pior que eu não deixei aberto, que eu sou uma anta, né? Peraí, podcast... É que não é algo que você faz todo podcast, né? É um negócio de que eu não deveria já deixar marcado, né? Eu sou muito otária, vamos lá. Costume de fazer. Ai, eu vamos lá. Se autodeprecia demais. Você tem que com certeza. Não, mas eu faço isso mesmo. Tem que parar com isso, mas vamos lá. Vamos lá. Dia 22 de dezembro já estarei de recesso, aí eu posso ficar até o final, essa merda. Semana vamos lá, 22 de dezembro, exatamente. KP 266. Ai, desculpa, carinho. Até o final desta linda obra podcastual, que nem existe essa palavra. Análise final da temporada de outubro 2025. Nem terminei os meus animes, não sei qual vou escolher. 5 de janeiro de 2026, KP 267, tema a ser sugerido pelo Lucas. Mais um tema aqui do nosso convidado. dia 19 de 2006, KP268, análise inicial da temporada de janeiro, que está bombando com vários animes muito legais. 2 de fevereiro de 2026, KP269, Golden Apple, que a gente já lançou os convites para os nossos jurados, né, para ver quem é que vai participar como jurado esse ano. KP270, em dia 16 de fevereiro de 2026, tema 6 sugerido pelo Carlinho. KP271, no dia 2 de março de 2026, animes com jogos de tabuleiro ou card games, que foi o quarto colocado da enquete que a gente lançou lá no grupo e tá rendendo os temas aí. Dia 16 de março de 2026, não 16 de fevereiro, 16 de março, KP272, tema a ser sugerido pelo Evilásio. E dia 30 de março de 2026, KP273, análise final da temporada de janeiro de 2026. Quero deixar uma colocação aqui, que o tema de hoje que a gente está trabalhando, originalmente era para ser da Joana, só que a Joana não apareceu, foi dado mais um prazo para ela, ela não apareceu. Então, quem quiser dar o tema, foi liberado lá dar o tema. O do Luke acabou sendo escolhido. Aí vocês podem notar que dia 5 de janeiro tem um tema que já era original pro Luke escolher. Então, dito isso, se por acaso ele quiser trocar de vez com o Evilásio, um passando temas para o outro, anime pode. De 2016. E não, fica do Luke. Eu sabia! Peraí. 2006 ou 2016? 2006. Ah, tá, 2006. Já tem anime. Eu tenho muito anime pra escolher. Tenho muito anime. Isso é maravilhoso. 2006 foi maravilhoso pra mim. Tem assim, muito anime pra escolher. Se você não escolher Canon, vai ser ofensivo, eu acho. Ofensivo. Hoje lá tá sendo um hipócrita miserável, cara, mas tudo bem. Oxê, tu nem. Ele odeia Canon. Mas você ama. Você gosta. Você ama Canon. Eu não odeio Canon. Eu nunca. Ele não falou pra quem que vai ser ofensivo. Jamais odiei Canon. Eu não gosto. Não gostar não quer dizer odiar. Boa. Fora que o tema é o que você gosta, Carleiros. Você gosta de Canon. Então já temos o tema de 5 de janeiro. Primeiro podcast do ano que vem, anime de 2006. Obrigado, Luke. É isso aí. Oi, gente. Absurdo. É isso aí. Simbora, galera. Perfeito, vamos voltar aqui ao nosso podcast. E a Rafa vai escolher quem é a próxima pessoa a comentar seu anime. Eu vou seguir o Mamoru Hosoda e pode ser você, Vilas. De diretor. Spoilers! Esse podcast eu não contei spoilers, escute por seu conta de risco. Pessoal. Porra, que spoiler, hein? Eu vou falar do segundo filme do Hosoda que fala sobre família e que é o melhor filme do Hosoda, na minha opinião. Tá? Que pra mim também é um filme que fala sobre família que eu acho mais legal. Talvez por o Samuel Wars, que eu gosto bastante, né? Ele tem uma família que me lembra um pouco a minha família. Então talvez não tenha sido tão fantástico nesse aspecto específico, né? Obviamente, minha família não tem todos esses absurdas, absurdo domínio. Não, minha família não é uma máfia, né? Começa daí. Porra! Ninguém vai chegar com um servidor ultratecnológico na sua casa do nada, assim, falar aqui o servidor ultratecnológico que você, que você pediu. Pois é, minha família não é nessa máfia. Mas o... É muito bom. Mas talvez por isso, né? Eu tenha... Apesar de eu ter me empatizado muito com a história... não foi ainda mais fantástica do que o normal. Não sei, né, se foi por isso ou não, mas enfim, eu gostei bastante, né? Foi meu segundo filme do Hosoda e não o primeiro. O primeiro foi o Tokyo Kakeru Shoujo. E aí, mas eu terminei esse anime pensando, o Hosoda jamais fará um filme tão bom quanto esse. E logo o filme seguinte é o melhor da vida dele. Que é, pra mim, Okami Kodomo no Ame Toyuki, né? A história das crianças lobo, né? Que vai contar a história, então, dessa... Em duas etapas, de certa forma. Na verdade, três etapas. Que você vai contar a história dessa essa jovem adulta, a garota, que ela acaba se relacionando com um rapaz que ela acaba descobrindo que é um lobisomem. É um lobisomem que vive no meio da sociedade humana se escondendo, porque se ele for descoberto, muito provavelmente ele vai ser morto, né? E esse relacionamento acaba aflorando, o amor entre eles acaba aflorando, e ela tem dois filhos com ele, né? Um casal de crianças com ele. Porém, quando ainda muito pequenas essas crianças, como é que eu posso dizer assim? Em uma certa noite, né, o lado lobo do marido dela acaba aflorando e ele acaba sendo morto como um lobo pelas pessoas na cidade. Então ela acaba tendo que cuidar das crianças sozinha. Então ele é um filme muito sobre mãe solteira, né? E é muito sobre a realização de como ela consegue criar essas crianças. E aí a gente vai vendo, porque essas crianças, por serem filhas híbridas, né, elas também acabam, em um certo momento, desenvolvendo essa habilidade de poder se transformar em lobos, né? Então ela, exatamente por isso ela decide mudar da cidade para o interior, para viver com as crianças, porque acha que é mais seguro para elas, né? E até mais, também ela vai morar num lugar mais isolado, que é mais fácil também delas esconderem. E é muito interessante a dinâmica sobre como essa família vai criando. E ele é uma obra come of age, né? Aquela ideia de passagem de tempo, de você entender, né? Então ele é um estudo de personagens. Então ele primeiro começa o estudo dessa personagem. Então é muito focado na mãe, embora as crianças vão ganhando esse destaque maior nesse segundo momento que ela se muda. E no terço final do filme ele acaba sendo uma história mais sobre as crianças, né? Sobre como elas vão lidar e sobre a natureza, como a natureza vai lidar, né? Enquanto que uma delas vai acabar tendendo a uma natureza mais pro lado do lobo, né? A outra vai tender pro lado mais humano. E é muito interessante essas nuances, essas diferenças, essas relações, né? E como a família, ela vai como essa família, né? Ela vai se vai convivendo com o mundo ao redor, né? Então, eu acho, primeiro, lindo de morrer, né? Filme fantástico de lindo. Animação inacreditável, assim. Esse é o filme que, naquele ano, ele tinha que ter ganhado o Oscar. Não tenho dúvida. O Samuel Oss também, tá? Eu também acho que o Samuel Oss deveria, naquele ano. Mas é espetacular em todos os aspectos, assim. Por mais que o Samuel Oss seja incrível, eu acho que até por ele usar muito efeito CG por causa do metaverso, né? Que ele migra na CG 2D e às vezes dá pra perceber, né, que ainda não é o primazia do CG. Eu acho ele menos bem animado do que esse eu acho, não tem erro assim nenhum pra mim em termos de animação. Eu até entendo que o roteiro, até pelo final agridoce, né, de como as crianças terminam, é um pouco uma parada meio agridoce. Apaixona todo mundo o tempo todo, mas eu acho uma obra fantástica, assim. É uma obra em termos de narrativos, em termos de animação, de visual, deslumbrante, assim. É minha obra preferida do Mamoru Hosoda. Não é minha história preferida do Mamoru Hosoda. A minha preferida é a seguinte, mas que a seguinte ela tem mais erros, que é do garoto besta lá, que também é sobre família, inclusive. Agora é pra conversar. Ele é sua família, né? Porque Mamoru Hosoda, ele só fala sobre família, inacreditável. Só no Belly, que não é sobre família, mas ele se perde, apesar que ele é melhor do que o Mirai to Mirai. Mas fala sobre família, que o menino é abusado pela família dele. É verdade. Mas aí a família não está no... Não é o principal, mas fala sobre família. Ele é mais sobre o relacionamento dele com o outro menino lá. E sobre o cara querer fazer, por querer fazer, um Belly a fera, né? Porque assim... O pai mais fraco. Belly a fera. Eu também acho que Bela é fraco. É a parte mais fraca da série. É a parte Bela Fera. O Betaverso é a parte mais fraca, na minha opinião. Eu acho que o único é a garota que atravessou o tempo, que não tem família mesmo. É verdade. Eu gosto muito também, mas eu concordo. Eu não vi o último filme do Hosoda, tenho que ver ainda, quero muito ver. Na verdade, o Scarlet, eu vi o anterior Scarlet, né? Que foi o da porta dele, não é? Ou é do... do... Não, da porta é do Chikai, Chikai. Da porta é, do porque, Chikai. É porque tem o da porta e da chuva. Eu sempre confundo de quem é quem. O da chuva porta e da chuva, ambos são do Chikai. Tudo Makoto Shinkai. Então, pronto. Então, o último realmente foi Belly e agora Scarlet, que vai sair. Inclusive, Scarlet sai semana que vem nos cinemas ou na outra semana. E o pessoal não tá gostando, não, viu? Eu quero ver. Eu vou ver no cinema. Também vou ver no cinema. Espero, como assim o pessoal não tá gostando, não? É, velho? Vixe. A nota dele no MyAnimeList tá abaixo de 5. Tá caralho! Sem meme. É, então assim. Aí. A gente já viu que ele não acerta sempre. Não, né? Normalmente, como eu digo, Minai, eu realmente acho uma obra ruim. Mas tô curioso, tô mais curioso pra esse cara do que... Eu tô curioso. Eu já tô mais curioso com ele do que eu tava pra Belly, porque eu já fui ver Belly meio com o pé atrás desse negócio de Belly a Fera. Mas, e ele voltar pra contar a mesma coisa do Metaverse, mas enfim. Mas falando de Ametoyuki, então eu acho fantástico, todos os personagens eu gosto muito. E é isso. Então podem falar aí o que vocês gostam, acham dessa série. Gostam ou não gostam? Um dos momentos mais desesperadores dos animes... É quando o garotinho tá doente e ela não sabe se leva pro médico ou pro veterinário. Exato. Sim, e tem o perigo dele morrer, mas tem o perigo de descobrir quem ele é. E ela acaba não indo e é desesperador. Assim. Uhum. Mas eu amo ela, a mãe, né? Ela é uma personagem maravilhosa. Sou apaixonado. Eu acho que boa parte do filme quem leva nas costas é a mãe, né, no fim das contas. E eles vão, lógico, dar luz aos filhos. Eu gosto muito que o filme começa com uma coisa, mas termina ao contrário, né? Porque o filme basicamente começa com a menina, mais para o lobo. E depois a gente descobre que nela que vai ser o que vai preferir ficar na forma humana e o irmãozinho dela é que vai... para o lobo, né? E existe toda essa questão de que tá, e como faz, né? Como é que ele vai sobreviver? Ele vai sobreviver sozinho na floresta? Poxa, eu posso deixar o meu filho sobreviver sozinho na floresta enquanto a minha filha vai seguir uma vida humana junto comigo, sabe? Tem toda uma dicotomia que eu gosto muito. Elas três se separam, né? Porque ela vai pra faculdade, né? Então ela ainda vai morar separada. O garoto decidiu viver como lobo, é isso. Isso. É um agridoce, galera. Porque termina super bonitinho, família, todo mundo junto, né? Mas eu acho muito legal o jeito como fala. A nota tá 6.01 do Scarlet, tá? Aumentou, então. Aumentou. É isso. Ainda é uma nota baixa do meu ponto de vista. Mas irei ver. Tem 220. Só tem 220 pessoas que viram esse filme. Então, não conta muito, não. Irei ver para dar minha própria opinião. Está tudo certo. 220 pessoas, não dá para dizer que tem uma nota consolidada aí. Né? Enfim, é isso. Enfim, sobre o Kame Kodomo, queria falar. Vai falar. Eu acho o final espetacular. Eu acho que as pessoas que acharem ruim, talvez elas estejam erradas, tô brincando. Eita! Eu gosto muito do final, tá? Eu também acho espetacular o final. Acho que é o final mais legal. Eu acho que ele é muito sobre... Ele é muito corajoso, então, meu pai. Ele é muito sobre uma questão familiar, que eu acho que eu vejo ela sendo um pouco abordada, mas eu gosto muito dessa temática, que é a de você... Em algum momento você vai ter que dar liberdade para os seus filhos sendo um pai ou uma mãe, assim, sabe? E essa coisa da despedidazinha dela, do filho que decidiu ser o lobo, é muito sobre como... Em algum momento eles vão sair, sabe? E eu acho lindo, maravilhoso. A forma como é mostrado também, eu acho que é o tipo de despedida, assim, que eu sinto muito mais uma aquecida no coração, assim, do que uma tristeza, sabe? Porque a vida é sobre isso, enfim. Isso, e eu acho corajoso porque ele podia ter caído no clichê de, tipo, passar um tempão e mostrar que o garoto ainda visitava a mãe, que a menina ainda ia lá, mas não importa, não era isso que a gente queria saber, né? Porque como, voltamente, a Rafa falou, né, sobre o ciclo, né, ele uhum. é meio que, de certa forma, eles terminam na idade que a mãe começa o filme. Então, é isso. Então, sim. E a gente irá acompanhar, tipo, toda a jornada dela pra poder criar eles, pra poder ter... Ah, é, tem um detalhe importante, né? A mãe é jovem, né? Ela é bem jovem no começo do filme. Não adolescente, mas e jovem adulta, né? É a idade que ela foi pra faculdade, que a menina foi pra faculdade. Uhum. Termina o filme indo pra faculdade. E aí a questão é que, tipo assim, ela também é nova com isso, né? É uma coisa totalmente nova com uma... e totalmente diferente do que seria o normal. Então ela sofreu duas vezes, né? Por ser mãe solteira e ter essa questão também de dos filhos não serem fáceis de lidar, né? Com essa normalidade. É, eu acho interessante. Mas filho nenhum é fácil de lidar. Eu acho que é porque também quando eu vejo muito essa coisa do lobo, me vem muito coisas que eu estudo, assim, às vezes, sobre... Como, na verdade, essa representação do lobo não é uma representação exatamente de um lobo, né? De uma criança lobo. É muito mais sobre, tipo, sobre as dificuldades que você vai encontrar em ter que colocar o seu filho no mundo, né? Aí tem essa relação da natureza com esse cenário mais contemporâneo, assim. Aí vai muito pra essa linha, assim, também, né? De, tipo... Poxa, ela vai sair daquele mundo mais contemporâneo pra ir pra um cenário mais rural, assim, sabe? Acho que vai muito pra essa coisa de, tipo, de não 100% ser sobre lobos, né? É mais sobre criação mesmo, sobre filhos, sobre essa coisa da família mesmo. Mas, enfim. É, eu acho que eu acho essa que... ideia do Fantástico é uma coisa que o Rossoda sempre tava trabalhando tão bem, né? Tanto que quando ele vai pro negócio mais realista, né? Que é o Mirai Tominai. Ele acaba... Eu não sei se perdendo a mão. Eu só acho que ele não é tão bom nesse funciona. De tentar ser. Bem. Porque ali ele precisa botar um pouco de verossimilhança, mesmo que tenha o lance de ver o futuro e caramba quatro. Mas, né, tem que ter uma verossimilhança. Então... É, acho que ele se perde nisso. Mas enfim, não tô falando de Mirai Tominai, tô falando de Okan Kodonomo no Mitoyuki, ou Wolf Children, que é um filme espetacular. Enfim, vamos para o nosso convidado, Luke Lucas. Fale aí da sua obra. Opa, tá mudo. Falar aqui de Kaoru Hana wa Rintosaku, não sei falar essa porra. Muito menos em inglês. Que nome complicado, gente. Pô, fala aí, o anime do padeiro. O anime do padeiro, fácil, o anime que... Romeu e Julieta das escolinhas. Serve também. Ele é aquela velha história de anime, né? O menino tem uma característica um pouco diferente e ele é temido pelas pessoas. Né? Clichê! O protagonista do anime, ele é um garoto que ele tem aqueles olhos... que parece que ele tá bravo com tudo, né? Então, as pessoas, as criancinhas, elas tinham medo dele. Ele era um garoto doce, mas que foi sendo maltratado por todo mundo. Ele não conseguia animes. Ele não conseguia animes. E chegou um momento que ele declara pra mãe que ele desistiu. Ele desistiu de tudo, porque... é tudo culpa dele, ele não consegue fazer amigos, ele não consegue fazer nada e ele só desistiu. Ele não vai tentar ser mais alguém sociável. E normalmente em animes desse tipo, meio que a mãe tá meio que escondida da história, né? Os pais estão escondidos. É, anime de romance, anime escolar, os pais não aparecem, né? E deve ser algo desesperador ver seu filho ser maltratado, seu filho ser... alvo de preconceito por causa de aparência, né? E eu penso muito nesse anime, eu penso muito na mãe do Rintaro, que é a Kyoko, que ela, a gente vê pouco dela, a gente vê, mas é uma mulher que ela sempre tá sorrindo, né? Ela é uma mulher que trabalha com cliente e tudo mais, então ela não é padaria, né? É uma confeitaria que ela trabalha. E a gente sempre vê essa faceta dela de uma mulher sorridente. E aí quando vê esse passado do menino e vê que ela ouviu diretamente dele que ele desistia de tudo, chorando, e você percebe que na verdade ela é uma mulher muito forte. e que ela tá escondendo toda a dor que ela tava sentindo do filho para não fazer ele se sentir pior ainda, né? Então, a gente encontra ela tá com cabelo loiro, e muitas vezes em anime a gente vê, ah, cabelo loiro é porque ela é loira, né? A gente não pensa não. Nisso. Mas ela pinta o cabelo porque o filho dela, um dia, ele não é muito de pedir coisas para ela, e um dia ele teve coragem de pedir para ela que ele queria pintar o cabelo e furar a orelha, né? Só que isso poderia fazer mal para a confeitaria, ele achava, né? Então ele tava um pouco receoso quanto a isso. E ela vai lá primeiro, pinta o cabelo e fura a orelha para deixar o menino mais aliviado. E eu acho muito bonito. Assim, tem um episódio, um capítulo que é mais ou menos sobre ela, que é ela recebendo os amigos do filho, né? E você percebe o alívio que ela tá vendo de ver o filho sorrindo verdadeiramente para outras pessoas. E é muito bonitinho, assim. Né? Tem um momento que ela realmente cai a faceta dela, né? A máscara dela de mulher forte, assim, que ele agradece a ela e ela vai descer para a confeitaria e ela finalmente desaba, assim, chora. E é muito bonito. Todo o resto da família dele também é bem importante. Assim, o pai é um cara que tá lá sempre apoiando, mas tem um irmão que ele só foi aparecer no mangá. Mas também o irmão, vendo que o irmão também tava muito deslocado, ele chamava para fazer coisa, chamava para ver filme, ele que pinta o cabelo e corta o cabelo do menino. Então, eu acho uma família muito bonita, uma família que tá lá para apoiar alguém que tá passando por muita dificuldade. E às vezes família é só isso, né? Às vezes só um abraço já resolve muitos dos seus problemas. Um abraço de alguém que você ama. Então é por isso que eu queria falar desse charinho. E é isso. Muito foda. É, Luke, e meio que deu certo pro negócio da família ele pintar o cabelo, né? Porque eles conseguiram a melhor cliente pro comércio inteiro, que foi a mina que se apaixonou por ele. Menina... Que tudo. Come bolo pra caralho. Uhum. Tem um momento que no mangá, mais pra frente, vai dar spoiler mesmo, que ele volta pro cabelo pra cor natural, assim. Tá tudo bem. Ele encontrou alguém que aceita ele do jeito que é. É muito bonitinho. Assim, é demais essa história. Eu meio que parei um pouco de ler o mangá, porque muita palavra. É, aí eu tô com isso. Muita palavra. Não é? Quero ver aquela só imagem, né? É, tinha que ter mais figuras aí. Aquela imagem do Yoda de braços cruzados escrito mucho texto, sou eu com esse mangá. Então deu uma pelicinha, assim. Mas eu acho excelente a história. Eu acho muito bonito e tocante. Eu acho legal que eu não cheguei a ver esse anime, mas ele furou um pouquinho a bolha por estar no Netflix, tá? Então eu vi muita gente falar dele. Eu acho legal isso. Enfim. É muito bom, espetacular. Luke, e agora? Assim, o Carly vai falar? Você já falou sobre esse anime, acho, até. Não, não, eu já falei bastante sobre esse anime, já. Tô satisfeito. Então fala, Carly. Então fala. Show. Desculpa, Carneiro, só avisando que eu vou sair, né? Porque já são 10 horas. Então, você tchau, tem pessoal. Você tem a família de indicação no final, a mais? Eu acho que eu não procurei indicações, então não tenho indicações por hoje, pessoal. Não, seria só uma indicação de uma família que você considera ruim. Eu escolhi. Ah! Eu considero ruim. É ruim, a indicação de família é ruim. As demais indicações de José é isso, uma família contrária ao do tema do cast. Eu escolhi uma mais ou menos e três boas, tá? Vou te falar. Vocês lembram daquele anime de badminton? Peraí, agora eu vou caçar. O anime de badminton. Tênis, é um anime de tênis. Você tá falando de soft tênis. Exato! Não o nome do anime, não o anime, tá? O anime não é soft tennis. O anime era sobre soft tennis. E que isso, todos os garotos tinham problemas com sua família. Exatamente, por isso que eu lembrei dele. E esse aí tem famílias horríveis, pronto. E ele. A tristeza é que ele é muito bom e ele termina em aberto. Que aí é uma merda. Parece que não teve dinheiro pra fazer o resto da história e me dá uma agonia desgraçada, aquela porra. Testado. O nome do anime Plágio. Deixa eu ver aqui. O nome do anime É, achei aqui só em inglês. É, Hoshiai no Sora. Pronto. Isso, é aí. Esse daí, tenso mesmo. Pronto, é isto. Vamos embora. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Beijo. Adeus. Carlinhos, sua vez. Ok, eu vou procurar ser um tanto quanto breve, porque é um anime que eu já falei muitas vezes ao longo de várias edições aqui do Kyodai. Mas é um anime que me dá prazer em falar. Mas o meu foco não vai ser falar de toda a história, assim. Vai ser falar dos personagens que eu escolhi, né, pra esse anime. Que é o Sangatsu no Lion. Teve duas temporadas, né? A primeira entre 2016 e 2017. E a segunda já na sequência entre 2017 e 2018, né? Felizmente, eu tô comprando um mangá que tá sendo publicado no Brasil. A história segue maravilhosa. Até onde o anime cobriu, né? Até após onde o anime cobriu. Tá maravilhoso. Enfim. E eu quero falar aqui das irmãs Kawamoto. As irmãs Kawamoto, elas têm um elo fraternal entre si, entre as três. Elas têm um estigma de confiança. Não conhece barreiras. Não conhece barreiras. Né, conhece perigos, porque existem os perigos da vida normal, do cotidiano. Mas não conhece barreiras. Né, algo que... Como é que eu posso dizer? Abale aquilo que uma sente pela outra. Né? Como elas se ajudam, como elas vivem bem entre elas. E lá o avô delas também, que é o pai da parte materna, né? Avô da parte materna, melhor dizendo. Tem também o Kiriyama Rei, que ela acaba sendo, entre aspas, adotado, fecha aspas, para a família para essa família tão carismática. Aliás, o Kiriyama Rei deve muito a ela, pode ter certeza disso. E elas são fabulosas. Cada uma tem um comportamento único. Por exemplo, a Momo, que é a baixinha de cabelo meio laranja, né? A criança das três. A Momo é um encanto. A Momo, ela é criança se comportando como criança e sendo criança, né? Só que ela também sente os temores. Ela também sente... medo, ela sente algo de perigo e ela consegue ver isso em certos momentos do anime. Em certos momentos do anime ela age de acordo. Se bem que o primeiro episódio é aquela volúpia tão grande de felicidade, da comemoração dela de receber um pudim de leite do Kiriyama, da irmã mais velha dela ter feito um curry, e ela diz que ama curry, que vai comer todo o curry, inclusive com ovo extra. É um ovo cozido, né? É tudo muito maravilhoso. Temos a Hinata, que é de o cabelo mais comum, né? Marrom, preto tal, e com tranças, né? Duas tranças. E a Hinata, ela não só é o elo de ligação entre a vida escolar e a vida familiar, que é um dos uma das ramificações que o anime se propõe a trazer, como ela também é o elo de ligação entre o Kiriyama aceitar fazer parte da família, e aqui vem um spoiler por causa do mangá, entre o Kiriyama fazer parte da vida dela, propriamente dita. E é um negócio maravilhoso, porque a Hinata, ela tem muitos problemas. Assim, muitos. Em termos sentimentais, em termos pessoais, em termos fraternais. E são problemas que aparecem no decorrer do anime, em especial no âmbito escolar. Aliás, é claramente no âmbito escolar, não é em especial, é claramente no âmbito escolar. Quando a amiga dela sofre bullying, ela tenta intervir e acaba sendo o alvo. Quando ela vê o pessoal tratando alguém mal, que não deveria estar tratando, e ela vai lá e tenta, vamos dizer assim, mediar a situação e acaba se tornando alvo também. Ela se surpreende quando o Kiriyama Rei vai lá ajudar ela, coisa que nem eu mesmo vendo o anime esperava. Eu tenho o mangá em mãos, o volume com essa cena. Eu leio o mangá e não espero que ele faça isso, mas ele vai fazer, porque eu acho muito positivo. E é legal, no final da segunda temporada do anime, quando ela é apaixonada por aquele rapaz que pratica beisebol, né? E ele tá saindo da cidade, indo para outro lugar do Japão, para fazer carreira no beisebol, que é o sonho dele fazer carreira. E aquele foi o primeiro amor da vida dela. É, o Kiriyama reacertadamente convida ela e o rapaz, né, obviamente que o rapaz era o centro das atenções, para comemorar o aceite dele nessa universidade, né, onde ele vai praticar o beisebol e tal, a nível mais perto do profissional possível. E a Hinata, ela agradece aprazivelmente o rei pelo convite. Agradece muito. E com a quebra do coração dela, né, que é o coração dela despedaçado, ela acaba tendo a ideia logo depois de cortar o cabelo. E para várias meninas, acho que é só no Japão, não sei se no Ocidente também tem, não entendo muito do universo feminino, são zero à esquerda nisso, mas aparentemente parece que quando uma jovem, uma adolescente vai cortar seu cabelo, é porque ela está pulando um estágio na vida dela, simbolicamente falando. E geralmente esse estágio que está sendo pulado é porque ela teve uma quebra do coração, ela teve um amor não correspondido, que é o caso da Hinata. Aí ela corta o cabelo dela e o corte dela acaba ficando um pouco masculino demais, com um cabelo tipo tigela. Só que Kiriyama gostou. Não sei se ele está sendo sincero ou não, mas ele gostou do corte dela. E ela convive com isso. Inclusive a irmã mais velha dela também, do qual vou falar agora, que é a Akari, também. E a Akari, ela chamou para si a responsabilidade de criar suas duas irmãs mais novas junto do seu avô. Ela chamou para si essa responsabilidade. Não há pai, não há mãe. Ela é adulta das três ali. Além de ajudar as três, né? Ou melhor, ela e a Hinata ajudam o avô com suas tarefas na loja de doces que ele tem, que ele produz os seus doces artesanais e tal. Ela também tem um outro emprego à noite. Então ela usa esses dois fatores para sustentar a casa, que é uma casa humilde, na periferia, mas é a casa onde essa simpática família vive. Onde transborda felicidade, onde transborda confiança. E a Akari tenta reluzir isso. Ela, por sinal, foi a responsável por adotar o Kiriyama Rei para sua família, né? Ela foi a responsável. E é muito bom ver o quanto que a Akari é esforçada, o quanto que a Akari é adulta, ao mesmo tempo que ela se comporta um pouquinho como criança, quando ela chora, ela dá risada, quando ela vê situações... Quando ela agradece o Kiriyama por ter ajudado a cuidar da Hinata no evento do bullying na escola, entre outras coisas. A Akari, eu gosto de falar que ela é o tipo de mulher perfeita. Não me refiro unicamente à sua beleza exterior. Eu me refiro a como ela é por dentro, ou ao menos como ela demonstra ser. A Akari é maravilhosa. Eu diria que ela não é a mulher perfeita unicamente, é o ser humano perfeito. É o ser humano perfeito. Ou muito próximo da perfeição. Então, essas três, as irmãs Kawamoto, elas mostram, na minha opinião, uma família em seu modo mais singelo, como deve ser. E aproveitando o tema, foi por isso que eu resolvi falar delas, de um pouco delas, dentro da obra de Sangatsu no Laio, nesse Kyodai. E é isso, obrigado, e é isso. Pode falar agora. É isso. Então, o que vocês contam aí sobre Sangatsu no Laio? Espetacular. Eu acho espetacular. Eu gosto muito dessas três personagens específicas. É isso, eu acho que eu já falei de Sangatsu no Laio outras vezes aqui no cast, então dispensa comentários. Eu acho interessante que o Caleiro trouxe, porque é uma perspectiva de uma família que elas praticamente também adotam o Kosei. Não, não, viajando, ele não chega a ser adotado. Ele não chega a ser adotado igual o Kiriyama. Ele não chega. Eu enxergo ele como homem da família. Ele se torna um amigo próximo da família, mas não chega a ser adotado. Ah, não, mas depois que ele fica com a Hinata é da família. É isso. Não. O Kiriyama, depois que fica com a Hinata, acho que ele já é integrante em membro. É um membro em tempo integral da família, melhor dizendo. Tá? Não é só uma possibilidade, já é parte intrínseca. Certo? Eu acho maravilhosa. Eu tô sendo uma gata maravilhosa, meu Deus. Eu acho isso maravilhoso. E eu gosto muito como são personagens, assim, muito acolhedoras, assim. A autora nunca, tipo, dispensa esforços pra mostrar o quão acolhedoras elas são e o quanto aquilo ali tem essa questão de uma unidade, assim, entre as três, né? Elas têm uma boa comunicação, elas se dão bem. E também tem o outro membro da família, né? Que é o senhorzinho. Que ele também é um personagem maravilhoso também. O avô dela. Que ele também já complementa bastante, assim, mesmo ele não sendo tão ativo assim na história, mas ele é um personagem também que complementa bastante eles. Brevemente, eu esqueci de comentar um certo comportamento da Kari, que ela é fanática por dinheiro, mas não do modo pejorativo. Ela precisa de dinheiro para manter a família, ela é responsável, né? E cada trocadinho, cada moedinha de alguns ienes que ela recebe, que seja uma moedinha de 100 ienes, ela já fica babando, ela chacoalha o potinho com um monte de moeda, e meu Deus, agora vou poder comprar um negócio que eu quero para fazer uma refeição melhor e não sei o que, e coisa e tal. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Sim, sim, e ele tem muito do que traz muitas vezes nos animes, essa coisa de ser um espaço pra se alimentar, né? Porque, tipo, tem muitas situações onde, sei lá, o protagonista, ele tá, tipo, meu Deus, super bad vibes, ele chega lá na casa delas, aí tem aquele banquetão, tem aquela coisa, assim, realmente 100% acolhedora delas, assim, de fazer a comida. Eu acho isso bem interessante, assim, isso é uma coisa que representa muito também família, né? Essa coisa da alimentação, de ter um grupo que faz a comida e compartilha, sabe? Exatamente. Mas é isso, espetacular. O Luke viu? Eu não gosto. Ah, então, deixa pra lá. Tudo bem. E agora, Carreiro, quem vai ser o próximo? Quem será? Ficou difícil, né? Ficou difícil escolher alguém. Temos um leque de possibilidades aí. Ah, mas eu tô me repetindo, porque no outro episódio foi igual. Vai, Wesley, vai. Nossa, meu Deus, nossa senhora, eu não sabia, mas tudo bem. Ah, vamos, você não lá. Sabia? Não sabia. Tô brincando. O anime que eu escolhi foi... Eu fui no básico, às vezes tá tudo bem ser básico e falar de animes muito bons que as pessoas estão assistindo. E o anime que eu escolhi foi um filme do Estúdio Ghibli, que é o Tonari no Totoro, que é um filme dos anos 80, mas eu acredito que muita gente hoje em dia já conhece, principalmente a fama que se tornou Estúdio Ghibli nos dias atuais, né? E em resumo, a história de Tonari no Totoro, que é o Meu Vizinho Totoro, que é o nome português, conta a história de duas irmãzinhas, a Satsuki e a Mei. E essas duas irmãzinhas, elas estão vivendo um problema. Esse filme, lembrando de um detalhe, esse filme se passa no pós-guerra. Essas duas irmãzinhas, elas estão passando um problema, que a mãe delas está doente, está hospitalizada. E meio que o pai delas, ele fica encarregado de ter que cuidar delas em uma cidade bem do interior do Japão. E aí a gente acompanha meio que elas vivenciando essa nova casa, sem a presença da mãe. E com isso elas acabam meio que recebendo a visita de seres mágicos, eu diria que espíritos, umas espécies, eu não sei como que eu chamaria, mas eles são seres fantásticos, né? São protetores da natureza. Eles surgem tanto dentro da casa quanto nos espaços do lado de fora, né? Da natureza. E aí, em um certo dia, elas acabam enxergando esses seres e elas acabam indo meio que seguindo esses bichos, né? Essas criaturas, e acabam encontrando um bicho gigantão, tipo, que seria o que elas chamam de Totoro, né? Eu não lembro exatamente de onde que surgiu essa ideia delas chamarem ele de Totoro, mas se eu não me engano é por conta de algum livro que elas leram, e aí elas meio que confundiram o nome e chamaram ele de Totoro. É, e aí meio que a irmãzinha mais nova, a Mei, acaba encontrando com o Totoro, e ele é um bichão super assustador, assim, a princípio. Na verdade, na hora que ela encontra ele no meio da floresta dormindo, ele tem uma boca gigante, assim, e aí... É, se você fosse assistir, assim, você pensaria, poxa, esse bicho aqui, ele é meio assustador. Ele talvez comeria essa criança. Mas quando você vai ver, na verdade, ele é só um personagem super simpático e um ser bem simples que não tem, tipo, muita... Ele não é um bicho selvagem, assim, sabe? E aí meio que a gente vai acompanhando elas nessa jornada onde elas encontram esses seres místicos. Tem alguns outros seres. Tem, sei lá, por exemplo, um gato ônibus. Eu tenho medo do gato ônibus até hoje, mas eu entraria nele. Quando eu era criança eu tinha muito medo, Então, aí eu acho que esse filme ele brinca muito com essa coisa... de serem seres que estão no misto entre... Porque eu penso que isso vem muito dessa linha de se contar histórias de... Sei lá, tipo, de desventuras de crianças, assim, sabe? Tipo, você vai contar uma história pra uma criança, uma história infantil, que na verdade ela não é tão infantil, e muitas vezes tem aquele monstro que é super assustador, mas pra uma criança ele não é tudo isso, né? Tipo, ele vai muito nessa linha. Mas... eu acredito que é isso, é uma história bem simples. É, a gente acompanha um pouco também do pai criando elas ali, né, tendo que meio que interagir com elas, falar sobre a mãe. A gente tem uma cena onde elas vão lá e visitam a mãe no hospital. É, e eu acredito que é meio que isso. É uma história que ela vai ficar focando muito nisso, mas ela é mais preocupada com essa questão mais fantástica. E, ao mesmo tempo, ela revela muito essa conexão das crianças com a natureza, né? Porque ele vai muito para essa linha mais de mostrar os ambientes, de mostrar como que nesse mundo a gente tem... como é que eu poderia falar, né? É uma coisa mais fantástica, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo que ele é fantástico, ele tem um pouco dessa coisa da inocência da criança, de você ter um ponto de vista mais singelo, sabe? Ele vai muito para essa linha. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem essa família delas, que é só uma família simples, que tá vivendo em um momento ali, aquele espaço mais afastado do que foi a guerra, né? Ele não discute sobre a guerra, ele não traz muito essas discussões, assim, de forma visual, mas ao mesmo tempo ele mostra, tipo, como é possível enxergar uma certa beleza na natureza e nos seres que habitam nela. Acho que ele vai muito pra essa linha. Mas é isso. Aí eu trouxe ele mais porque eu gosto muito como ele mostra essa relação das duas irmãs e também um pouquinho da família, o pai e a mãe. É isso. Apaixonado por esse filme, não é meu filme preferido do Ghibli, né? Inclusive, o outro filme que saiu no mesmo dia que ele, eu gosto mais. Que também é sua família. Que também é sua família, é o completo oposto, é sobre uma família, é uma destruição de uma família, né? Até a última pessoa, pela guerra. Pra quem não sabe, o Toranaga Totoro, esse filme super good vibes, ele acaba saindo no mesmo dia que Hotaru no Haka, que é o filme mais triste da história da humanidade. Eu adoro Totoro. E eu me impressiono muito que o filme é tão bom que até o Luke gosta dele. Eu gosto. Caraca! É sério isso? Olha só. O atual diretor, né? Um dos únicos filmes do Miyazaki que o Luke gosta. Totoro, ele é muito bonitinho. Eu assisti esse ano. Ele é muito carismático, muito bonitinho. É coisa que a gente talvez não vê mais hoje em dia. E eu achei lindo. Eu só diria que eu não sei se a família é uma das melhores famílias. porque, infelizmente, né, o pai ele é carinhoso, mas ele não pode estar lá pela família. Então, é meio que só pela dupla de irmãs, né? E mesmo assim, complicado. É que também está uma situação meio complicada, né? Da mãe delas no hospital, e aí eles mudaram. A menina sai andando pelo mato sozinha. Complicado. Acha normal entrar num gato gigante? Não é normal. O gato gigante é muito bom. Mas é muito bonitinho. Gosto do Totoro. Eu admito que eu peço desculpas, que eu tô meio que fascinado na notícia que saiu a cada, há 30 minutos atrás. E aí eu tô pensando... Tudo bem, tudo bem. Aí foi uma notícia que eu gostei muito, fiquei muito feliz. Aí eu... Mas enfim. É isso. Então, pessoal, vamos para aquele momentozinho final em que vocês podem indicar outros pais. Como o Cadir falou, de preferência comece indicando uma pais, família, né, na verdade. Na verdade, não é bem preferência. É um negócio que o Luke deixou explícito lá para o cast. Mas eu não confio. Mas eu não tô nem aí. Então, deveria, né? Eu também não tô nem aí para mim. Porque vai começar por mim. Mas, Luke, eu vou falar aqui 3-4 famílias, mais ou menos. Mas vou falar uma que é bem ruim, tá? Então, tá dentro do seu tempo. Mas eu queria roubar antes. Falar que Totoro é uma família que eu gosto bastante, mas não é a minha família preferida do Estúdio Ghibli. A minha família preferida do Estúdio Ghibli é de um outro filme de comédia do Rotaro, do mesmo criador de Rotaro no Haka, que é Tonari no Yamada-kun. Eu acho maravilhoso. Que é basicamente um grande episódio estendido do Machan, que é um sitcom também, que é muito parecido com o Sazae-san. E que é maravilhoso, assim. É um filme meio que de sketches, de certa forma. Porque, como eu disse, ele é baseado em tirinhas de jornal, que deu depois uma origem a uma série de animação que ela não passa mais na TV, mas ele segue a mesma ideia do Sazae-san, né? Só que, no caso, na tirinha ele é focado na garotinha mais nova, a filha mais nova. E o filme, e toda a estética, e toda a ideia, é que por ser... por causa da garotinha, a estética é toda super simplória e tal, muito bem animada, né? Não é que é simplória no sentido de ser simples de fazer, né? Porque tem muitos detalhezinhos, né? Porque o filme é super bem feito. Mas simplória no sentido de que é basicamente tudo feito como se fosse um desenho de uma criança, né? Uma criança do que tá indo ainda pra o... que ainda não tá nem em idade de alfabetização total, né? Então, é maravilhoso, assim. A história dos meus vizinhos e Yamada, falando de vizinhos aí, é fantástica, assim. Eu acho maravilhoso esse filme. Então, essa é a minha família que eu ia trazer. Outro Zag Drop, que pode ser que seja a família ruim, boa, dependendo do contexto da situação. Sim. Outra família, né? Que tem a ver com o cast, né? Mas é bem mais sobre irmãos, que é o Chukyodai, né? Que é só citar, que é muito importante pra esse podcast. Família. Que é um anime que eu adoro, mas a família... E assim, é um anime sobre família, em que a família, ela tem pessoas boas e pessoas ruins, sabe? Mas a história sobre toda é tão fantástica pra mim, que é um anime que eu gosto de falar sempre que é possível, porque ele é super... negligenciado, até por causa muito do CGI, que é fraco, né, do anime, mas ainda assim a história é fantástica, que é a série A Família de Kokoku, que é um dos meus animes preferidos dos últimos anos. Bom anime. E pra terminar, Luke, pra seguir o seu tema, o que você falou, eu escolhi aqui uma família, Luke, com uma família que é muito desunida e muito oriçado. Brigam por várias razões. E nunca pedem perdão. Que é a família de Code Geass. Code Geass Rangaku no Lelouch. A família é muito importante. Ela é muito importante em Code Geass. O Lelouch faz quase tudo por causa da irmã dele. E é basicamente ele brigando com a própria família. É um grande... Caraca. É uma grande série de briga familiar. Sabe? Então, um dorama. Code Geass é isso, é uma grande série de briga familiar. Então, é isso. Eu escolhi Code Geass como última família aí. Vamos lá, Luke Lucas. Eu botei aqui de família, a pior família que tem de todas, é a família do Irubakun, que é a família que vendeu o filho pro diabo. Caralho! É a família que, desde quando o Iruma começou a aprender a andar, eles, beleza, o Iruma consegue se levantar e andar sozinho. Então agora ele pode se virar. E é isso, eles largam o filho, eles jogam o filho, por exemplo. O pai vai pescar atum com o Iruma, ele usa o Iruma com de isca. É, eles pegam o dinheiro da máfia, ele joga o Iruma com pra servir de isca para um urso. Enquanto o urso está distraído, tentando matar o Iruma, o pai vai caçar o urso. Então a família é muito desgraçada, sabe? É a família que traumatizou o Iruma. O Iruma é uma pessoa que ele não consegue dizer não. Por isso que ele aceita ser vendido pro diabo, porque o diabo fala: por favor, Iruma, eu quero que você seja meu filho. E como o fato dele ter falado por favor ativou o fato do Iruma não conseguir dizer não, e ele aceitou. Então o Iruma é um coitado, é um infeliz que tem uma das piores famílias dos animes. Ele supera muito a do Hayate, que não dava dinheiro porque ele era pobre, né? E criou dívidas no nome dele. Porque ele não criou dívida com o diabo, né? Então ele venceu. E eu botei aqui uma família que eu acho engraçada. Eu não sei definir se é bom ou ruim, tá? Eu digo que tá no meio. Que é a família do Sanraku de Shangri-La. Porque ela é uma família que não é tão unida assim, mas ao mesmo tempo eles se aceitam do jeito que eles são. Pô, eu e acho é que a ideia de que... Que é uma ideia que é uma família que cada um é viciado em uma coisa diferente, né? O pai é viciado em pescar, a mãe é viciada em insetos, a irmã é viciada em moda e ele é viciado em jogos. Mas é uma família que se aceitou, tanto a ponto de eles terem regras e também de ter regra para não se isolar na própria mania, né? Então eles se obrigam a ver e conversar de assuntos fora do que eles são viciados, assim. Então é uma família que se apoia do seu jeito, né? Porque ainda assim, o menino ele toma muito energético. Esse menino não vai ter uma saúde muito boa. Talvez ele não dure dos 30 anos. Mas eu acho bonitinho a família do Céu. E é isso. Ah, tem outra. Esqueci, gente. Desculpa, perdão. Que tem uma família muito importante que a gente passa pano. Alguns passam pano, eu não passo pano. Que é a família da Sakura Card Captors. Não, porque é, essa pai é terrível. Dela, essa é terrível, essa é terrível. O pai dela casou com... Não, não passa pano, viu? O pai dela crime. Casou com uma adolescente. O filho do pai dela teve um caso com uma adulta. Vale ressaltar, né? E ah, pode é? Continuar. Teve isso? Teve, o Toya teve caso com a professora dele. Ah, é uma família quase muito de professor. O pai da Sakura não percebe que a filha menor de idade tá saindo de madrugada o tempo todo e não dá expor na menina, sabe? Como que ele não percebe que a filha sai de madrugada, né? A única coisa que ele é muito impressionante mesmo é que ele insiste muito no estudo do filho, né? Que tá sempre estudando com o amiguinho dele no quarto sim, dele. Sim, a gente sabe disso. Essa piada não. É tão velha. E o tempo todo os dois estão batendo palma. Os dois estão batendo palma quando fazem o problema. Mundo. Caralho, essa é tão velha. Essa é tão velha. Então parabéns aí. Só a única coisa boa dessa família é a relação do Tan com seu amiguinho. De resto. Que pariu. Cara, o que é a Clamp tinha com professores pegando alunas, né? É muito esquisito, né? Essa história, eu acho. Não, vale ressaltar que tem outro professor pegando outro aluno mais novo. Tem. E nossa, esse professor, na continuação, desapareceu porque foi preso, provavelmente. Né? Foi preso. E a menininha saiu da escola, porque provavelmente os pais afastaram ela de pé daquele desgraçado. Então, aquela escola também, merda, Luke. Tá aquela mesmo. Escola também, Luke. Porra, difícil, hein? Difícil. Ela tem um histórico longo, Luke. Longo. Enfim. Sua vez, Carlinho. Bom, quando eu li a regra que o Luke colocou, eu pensei, tá, vou seguir. E vou seguir a regra que ele colocou, então eu só trouxe uma família, pra falar levemente mal. Não é uma família que eu considere a pior, até porque a lista tem vários exemplos, mas é uma que eu preferi trazer, porque é também de um anime que eu gosto bastante, muito, muito mesmo, de verdade, tá no top 10 da minha vida, que é a série Clannad, em específico a primeira temporada. Eu quero falar aqui brevemente da família Okazaki, mais referente ao Tomoya e ao seu pai. É uma família alargada. Sei, é uma família só de duas pessoas, mas é alargada, totalmente largada. Dá para entender o contexto que o pai do Tomoya perdeu a esposa. E até então ele era um homem trabalhador, direito e por aí vai. Mas que no momento que perdeu sua esposa, uma fatalidade, ele se perdeu na vida. Se dedicou ao vício dos jogos, passou a consumir álcool, passou a ligar menos para o próprio filho. E o filho vendo isso, não que eu ache direito, mas o filho vendo isso, passou a ligar menos para o próprio pai, passou a ter vergonha dele, passou a não querer estar do lado dele. Aí, entre outras cenas que aparecem em Clannad, quando você vai ver a porta da casa do Tomoya e aquele monte de carta de conta que tem ali, que o pai do Tomoya não anda pagando, é triste. É triste. Quando você pensa também que o Tomoya tem o ombro dele fraturado por causa de uma briga que ele teve com o pai dele, o ombro direito dele não se ergue mais à altura do seu queixo, o que impossibilita ele de praticar basquete pelo resto da vida, já que ele ama o esporte, é tão triste quanto. Ao mesmo tempo que deve ser triste pro pai dele, não sei se ele nota, mas enfim, e o próprio filho não tá ligando para ele. Tem toda uma desenvoltura no anime, tem todo o contexto que é a família da Nagisa e propriamente mais a própria Nagisa Furukawa que reaproximam os dois de alguma forma e que é em Clannad After Story, depois de tudo que ocorre com a Nagisa, que